contar-lhe a história de um coxo que queria mergulhar sua agonia nas águas de um tanque pra se curar. Mas chegar lá não podia, ajuda não conseguia, um amigo ele não